Gíria na língua e o set um contato. No seu modo diferente, também ele se vestir destacando, é pavonando no estilo de agir. Com um gorro na cabeça, uma lupa na cara, uma blusa gigante e uma calça bem larga, bota bem maluca e uma luva na mão, e lotado de anel e também de medalhão. Um estilo detonante, todo malucão, fazendo beatbox pra animar esse povão. Agora o bicho pega. Não tem nenhum vacilo, senão você se ferra. É, meu camarada, estou falando da roda, a roda de beijo. E aonde tudo rola? Desde a amizade até a traição. E pode ser apanhado com as calças na mão. Então fique esperto e sairá inteiro se você der bobeira. Só vai ser mais um inteiro. Mas agora eu quero ver todo mundo no embalo, pra ninguém ficar parado, nem na frente nem do lado. Todos vocês em grande movimento, fazer sair faísca. Um punho de frente. Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é o nosso. Esse é o movimento. Esse é o nosso talento. Esse é o movimento. Esse é o nosso talento. Esse é o movimento. Esse é o nosso talento. Tem gente que pensa que sabe tudo de dança. Quando vê o outro parte pra ignorância, chega afogando, tirando com a cara, e pensa que é uma roda de racha. Não, não pense assim, pois ninguém sabe tudo, mas sabe o é aquele que acha por último. Eu sou dos cidadãos e por isso eu não afino, e não damos moleza para qualquer cretino. Mas vamos deixar, estou pra lá. Isso é coisa de otário que não sabe pensar, pois estamos aqui com muita felicidade. Então vamos abrir uma roda de amizade. Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é o nosso talento. Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é o nosso talento. Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é o nosso talento. Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é o nosso talento. Dedico esse rap a todos do movimento, sejam pra quem curte ou pra quem já é de dentro. Desde que joguem até os grafiteiros, dançarinos e rappers, nossas manos no peito. A todo esse público que faz o espetáculo ficar mais bonito e muito mais animado. E é como eu digo, não precisa ser melhor, é nem ser o bom, pois cada um de nós já tem o seu dom. E esse é o nosso grande movimento. Esse é o nosso dom. Esse é o nosso talento. Esse é o nosso dom. Esse é o movimento. Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é nosso talento. Esse é o movimento. Esse é nosso talento. Esse é o movimento. Esse é nosso talento. Esse é o movimento.